Panorama Agrícola para 8 de janeiro de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte. Hoje é terça-feira, 8 de janeiro de 2013, lua minguante. No ar, o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: cautela nunca é demais. Na entrevista de hoje, população indígena de Entre Rios investe no gado de leite. E no Professor da Terra, irrigação em hortaliças. Uma dica que pode mudar o seu dia. Agora, no verão, prefira dar suas caminhadas ao amanhecer ou ao anoitecer. Não corra sob sol forte. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Chama a atenção o trabalho da IPAGRE no município de Entre Rios, no oeste do estado, com as populações indígenas, envolvendo o gado de leite. Quem fala mais sobre o assunto é o extensionista da IPAGRE em Entre Rios, Gladimir Rosa. Talvez seja uma particularidade em relação a outras terras indígenas. O município foi escolhido na agência do Banco do Brasil de Xaxim para desenvolver o programa DRS. Então, em função disso, é que se viu uma possibilidade de estar incluindo aquele povo. Desde que comecei a trabalhar no município, a gente procurou atender com todos os programas de Estado que eles estavam fora dos programas, né? Mas um potencial muito grande naquelas terras por ser a melhor área do município. Onde são os indígenas. Então, a abertura de oportunidades para esse povo mostrou que eles são tão capazes quanto os não índios. Hoje temos uma experiência com aproximadamente 60 famílias na atividade leite, né, com uma resposta que nos impressiona. Eu diria assim que eles não têm muitos vícios e, por conta disso, eles são muito receptivos à orientação técnica, são trabalhadores igual aos de outras etnias, né? E, assim, uma experiência única que está chamando atenção em outras terras indígenas que têm chegado até lá para conhecer o projeto. Então, não tem nada, assim, especial, né? A não ser essa oportunidade que foi dada para eles de estar incluindo, estar trazendo essas mesmas possibilidades que os demais produtores da região têm. Essas 60 famílias são de que etnia? São índios caigangues. Começou com uma demanda que partiu deles, numa comunidade, numa aldeia, e que está se irradiando para toda a terra indígena. A terra indígena Chapecó, ela abrange o município de Entre Rios e Ipuaçu. Então o trabalho começou em Entre Rios, mas já está avançando na área que pertence ao município de Ipuaçu. Quais são as perspectivas para 2013? As perspectivas é que mais famílias vão participar do projeto, que as famílias que já estão vão ampliar a atividade deles, né? E a gente fica feliz com isso porque eles gostam de consumir o que todos nós gostamos, né? Eles gostam de ter o conforto e essa atividade está proporcionando a renda que eles precisam para dispor de uma moradia melhor, de um veículo para o passeio, né? De todo o conforto que qualquer cidadão gostaria de ter, né? Em termos de rebanho e de produtividade, a IPAGRE tem alguns números? Bom, o que eu posso dizer para ti agora, sem levantar essa situação específica, é que a média de produção por família é igual à média dos não índios. E que é muito provável que eles superem em função dessa disposição maior em aceitar tecnologias e eles dispor de um espaço maior, mais terras, né? Terras mais apropriadas. Então, num futuro muito próximo, certamente eles vão estar se destacando lá no município na produção de leite. Além da produção de leite, alguma outra atividade chama atenção? É, o que chama atenção, inclusive hoje na capacitação que a gente está passando aqui, foi levantada uma situação que é um problema relacionado ao arrendamento de terras. Então, a atividade leite está nos mostrando que eles estão se apropriando agora dessa terra que eles dispõem e reduzindo gradativamente o arrendamento de terras. Então está se dando a oportunidade para eles explorar o sítio que cada um deles dispõe. Você ouviu então aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o extensionista da IPAGRE de Entre Rios, oeste de Santa Catarina, Gladimir Rosa, falando sobre desenvolvimento regional sustentável e a produção de leite em comunidades indígenas do oeste de Santa Catarina. Planta, semeia e cuida da criação. Cultiva, não envenena para evitar a poluição. Preserve a saúde dos animais e do ambiente. Nossos filhos, nossos netos é que vão ficar contentes. Continuemos produzindo, nunca pensando pequeno. Alimento sem veneno para um futuro promissor. Trazendo saúde a todos, agregando mais valor. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Fique agora com o Professor da Terra. Irrigação em hortaliças. De um modo geral, os agricultores irrigam em demasia, que além do desperdício de água, provoca encharcamentos no solo, dificultando o crescimento radicular, principalmente em profundidade. A utilização de equipamentos como tensiômetro resolveriam em parte o problema. Entretanto, no processo altamente dinâmico das plantações de hortaliças, a quantidade de equipamentos e suas respectivas medições tornam a operação muito trabalhosa. Uma haste de aço inox com empunhadura introduzida ao solo até a uma determinada profundidade traduz relativamente a situação de umidade do solo, subsidiando a decisão de irrigar, quantidade de irrigação nas fases da planta. A necessidade de disponibilidade de água é maior na fase juvenil da planta, devido à ainda baixa capacidade de captação de água. Com o desenvolvimento da planta e o aprofundamento das raízes, o excesso de água é altamente negativo. Irrigação em excesso inibe a expansão radicular, principalmente em profundidade, tornando a planta mais dependente de água servida, que por sua vez gera novas necessidades de acréscimos de água, e assim por diante. Desta forma, em um ciclo vicioso, a baixa quantidade de raiz causa deficiência na absorção de nutrientes, levando ao desequilíbrio nutricional e, consequentemente, suscetibilidade a pragas e doenças. Mais grave ainda, se o agricultor interpretar que é necessária a complementação da deficiência nutricional com mais aplicações de fertilizantes orgânicos ou convencionais. Qualidade da água. É desnecessário comentar sobre poluentes químicos e orgânicos na água de irrigação e, da mesma forma, os contaminantes microbiológicos. Apenas que a água é o insumo de maior volume que entra em uma área com hortaliças. Portanto, recolhê-lo em um tanque reservatório e tratá-lo de alguma forma é bastante justificável. A qualidade qualidade do solo pode ser reflexo da qualidade da água adicionada. Água com micro-organismos degeneradores, putrefadores, abastecem constantemente a área com inóculos desinteressantes ao equilíbrio da microflora do solo. Evaldo Roberto, da EPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.